Senhor é a terra e tudo que há, fundada sobre mares, firme a nos guiar. Quem subirá ao monte? Quem vai entrar no lugar santo onde podemos adorar? Aquele que é limpo, puro de coração, que não se entrega à vaidade, receberá a bênção, a justiça em sua mão. Ó Deus de Jacó, escuta a nossa canção. Levantai, ó porta, abri-vos em louvor, entrará o Rei da Glória, nosso Salvador. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é o nosso Senhor. Esta é a geração que busca a tua face, a cada novo dia em ti encontramos a paz. Limpa nossas mãos, purifica o coração, que sejamos dignos em profunda adoração. Aquele que é limpo, puro de coração, que não se entrega à vaidade, receberá a bênção, a justiça em sua mão. Ó Deus de Jacó, escuta a nossa canção. Levantai, ó porta, abri-vos em louvor. Coração anseia por te adorar em cada momento, em cada lugar. Teu nome exaltamos, vamos te aclamar. Levantai, ó porta, abri-vos em louvor, entrará o Rei.